No próximo domingo, dia 2 de junho, será realizada a eleição para a escolha da nova diretoria da Associação de Moradores da Rua Pedro Simon e Transversais no bairro Margem Esquerda. Disputarão esta eleição duas chapas. A candidata da chapa número 2 é a advogada Ana Caroline Deschamps. Nós vamos conversar agora com a Ana Caroline Deschamps para sabermos quais as suas principais propostas para a disputa dessa eleição. A minha chapa é a chapa número 2. O edital foi publicado na data de ontem e a eleição será no domingo, no período das 9 às 11h30 e o local de votação é no CDI Vovó Lica. E antes de falar um pouquinho das propostas de trabalho, eu quero falar quais são os membros da minha diretoria que estão concorrendo, que estão aí junto comigo. Eu sou candidata a presidente, né? O vice-presidente é o Eberton dos Santos, a primeira secretária é a Nadir Schmitz, a segunda secretária é o Rano Oneda, o primeiro tesoureiro é o Maicon Oneda e a segunda tesoureira é a Vanilda Miller. Ana, e quais as principais propostas da tua chapa caso venham a ganhar essas eleições da Associação de Moradores? Então, Gil, a situação atual da Associação de Moradores é o primeiro passo, a minha primeira proposta é arrumar a casa. Quando eu digo arrumar a casa, é primeiro fazer um novo estatuto, porque o estatuto atual que existe, ele está em desacordo com o Código Civil de 2002. Não existe várias coisas regulamentadas, dentre elas, como tem que ser o edital de votação, como é que tem que ser a votação, qual é o prazo entre edital e data de eleição. Não tem nada disso regulamentado. Então é uma coisa que, num primeiro momento, é o que eu preciso fazer caso seja eleito, fazer um novo estatuto. O segundo passo, que é uma situação bem grave, que já está desde 2015, desde a gestão anterior, que de 2015 até 2017 ali foi o Daco Miller, né? O Gelásio Miller, ele era o presidente, é que o CNPJ da Associação de Moradores, ele está baixado perante a Receita Federal, existem pendências, então é preciso reativar esse CNPJ, porque CNPJ baixado eu não consigo trabalhar, eu não consigo pedir verba, eu não consigo angariar fundos, né? Então, eu arrumando essa casa no primeiro momento, que eu tenho condições e tenho conhecimento técnico jurídico por ser advogada, meu primeiro momento é arrumar a casa para daí poder começar a trabalhar em prol e conseguir em prol da comunidade conseguir os benefícios. E aí, dentro o que eu quero fazer é tendo tudo arrumadinho, né? Eu quero conseguir verba do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, que existe aí uma parceria que dá para conseguir junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para fazer melhorias pro bairro. Eu tenho como meta também a manutenção e a regularização da rede de vizinhos, que ela existe em algumas ruas, em algumas ruas ela não existe. Eu quero intensivar esse trabalho aí com a Polícia Militar. Eu quero também, existe gestão compartilhada, né? Eu quero ver aí a participação, ativar, fazer a comunidade participar mais para decidir onde essas verbas podem ser usadas para a comunidade. E quero, claro, reivindicar junto ao poder público, lutar, batalhar para as melhorias necessárias, né, do nosso bairro. A gente não pode prometer nada, porque é uma associação sem fins lucrativos, mas a gente está aí para lutar e conseguir o melhor para o nosso bairro. Eu também tenho como meta aqui, eu coloquei uma meta bem interessante, até conversei com o major da Polícia Militar na data de anteontem, com o major Pedro, para tentar uma realização de uma parceria entre a Polícia Militar, o Estado de Santa Catarina e a Prefeitura para a instalação de 3 ou 4 câmeras de vídeo monitoramento na Rua Pedro Simon, principalmente nas ruas que dão acesso a 470. Então, a princípio é isso. Ana, e você tem conversado com os moradores, tem encontrado apoio, você há muitos anos mora no bairro? Eu moro no bairro desde que eu nasci, né? Eu sou filha da Solange Zita Deschamps, que é agente de saúde, e do Cláudio Deschamps, que é pedreiro, sempre moraram na margem esquerda. E só nasci em Blumenau mesmo porque a minha mãe, a pessoa, o obstetra, era de Blumenau, mas sempre morei na rua Adriana Miller. Então você vem pedir o voto, o apoio dos moradores da rua Pedro Simo e Transversais. Isso, eu venho pedir o apoio, venho pedir o voto. Já tenho conversado com várias pessoas que estão comprometidas comigo, porque a minha chapa, ela não é uma chapa política, a minha chapa não é com intenção política. A minha chapa, o objetivo dela é trabalhar em prol do bairro, trabalhar em prol da comunidade. Então, não busquei apoio de vereador atual, não busquei apoio de vereador nenhum. Eu busquei uma chapa eclética de várias frentes, que são pessoas bem intencionadas, que querem tentar melhorar a região que a gente mora. Nós conversamos com a advogada Ana Caroline Deschamps, candidata pela Chapa 2, a presidente da Associação de Moradores da Rua Pedro Simon e Transversais. A eleição vai acontecer no domingo, dia 2, no CDI Vovó Lica, das 9 às 11h30 da manhã. A nossa reportagem conversa agora com o servidor público Gelásio Valmor Miller, mais conhecido como Daco Miller, que é candidato à presidência da Associação de Moradores da Rua Pedro Simon e Transversais pela chapa número 1. Daco Miller, quais as principais propostas da sua chapa caso venha vencer as eleições neste domingo como presidente da Associação de Moradores da Pedro Simon? Hoje, como sendo servidor municipal na Secretaria de Obras, eu venho percorrendo o nosso bairro e conheço principalmente os problemas nossos, né? A maioria deles a gente sabe que tem soluções, alguns não tem, né? Então a gente tem um problema da Pedro Simon, que quando foi feito o asfalto, ficaram as bocas de lobo um pouco fundas demais, onde já aconteceu alguns acidentes. Então a gente já está providenciando as grades de ferro, né, para levantar essas bocas de lobo, e já algumas a gente já começou, já fizemos e vamos continuar dando sequência, né. Temos um problema hoje também, que é as baias, né, na Pedro Simo, que é uma rua estreita com aquela ciclovia, quase não tem lugar para estacionar. Então a gente vai tentar fazer algumas baias para melhorar o nosso trânsito, para não atrapalhar, porque já é um trânsito meio complicado devido à largura da rua. Então a gente vai tentar resolver esse problema. Temos um problema da Albertina Maba hoje, que está sendo executada pelo GECOM lá, a parte final dela lá com drenagem e com calçamento. E essa parte, ela fica um pouco distante daqui no começo. Então, esse intervalo ali onde tem a roseira, a gente vai tentar fazer um antipó e fazer também toda a drenagem, onde terminou aquela lá e onde começa aqui na frente. A gente vai emendar a drenagem da rua, ou da Albertina Maba. Temos o problema da Vovó Lica, que é um problema de estacionamento ali, né? A gente sabe que é pequeno o estacionamento e a creche nossa é uma creche de tamanho e porte grande. E ainda agora com uma reforma vai ficar maior ainda. E a gente já vinha acontecendo aí alguns acidentes pequenos, é certo? Mas já estão acontecendo por causa do espaço. Então a gente tem um terreno ali baldio, já conversamos com um morador, proprietário do terreno, ele aceita alugar pra gente, por enquanto. E o ano que vem, como eu já falei com a secretária da Educação, ela se prontificou a comprar esse terreno, adquirir para a prefeitura. Então é um trabalho que a gente vai desenvolver junto à comunidade para melhorar não só a segurança das crianças, mas também é para quem transita ali, né? A gente sabe que é um local de muito movimento, principalmente na hora de pique. E temos um problema também ali nosso agora, que a gente está batalhando, né, para ver se a gente resolve, que é o problema aí da academia, que quando a gente colocou a academia ali, ela estava com bastante movimento, foi uma aceitação muito boa, né? E hoje tem alguns aparelhos ali estragados. Então a gente vai fazer essa reforma, vamos cuidar dela e dar todo apoio para a comunidade. E porventura, né, tudo que vier acontecendo no nosso bairro aí, na parte de segurança, a gente vai estar ali na parte social, a gente vai estar ali para dar apoio, né? A gente realmente está com vontade de trabalhar pelo bairro. Daco, como ficou composta a sua chapa para disputar a eleição desse domingo? A minha chapa ficou eu de presidente, o Ricardinho Vanzuíta de vice-presidente, o Vilmar Kirchner, primeiro tesoureiro, o Ronei Rabelo, segundo tesoureiro, a Fernanda, primeira secretária, Fernanda Kirchner, e o segundo secretário, o Ailton Porto. Então a gente diversificou, né? Peguemos gente aqui mais no começo da rua e de todas as ruas, né? Lá do Porto Arraial, peguemos da Albertina Maba, peguemos da Ricardo Stanck e peguemos da Nicolau Traz. Então ficou uma chapa bem diversificada e tudo pessoas já integradas com a comunidade, pessoas que já fizeram algum trabalho pela comunidade. É muito importante que todos os moradores da rua e transversais compareçam no dia da eleição. O mais importante é isso aí, né? Que o pessoal vá lá votar, né? Se vai votar na chapa 1, na chapa 2, não tem problema. Cada um tem a sua opção, cada um tem a sua escolha e que vença aquele que a comunidade achar melhor. Mas o mais importante para a pessoa ter respaldo é a votação, é a comunidade ir lá e votar, comparecer em massa. Porque depois de comparecer, ela pode cobrar também. Agora, se não comparece, além de quem for eleito não tiver tanta força, também não pode exigir a cobrança. Então, assim, vote e cobre. Nós conversamos com o Gelásio Valmor Miller, mais conhecido como Daco Miller, que é candidato a presidente da Associação de Moradores da Rua Pedro Simo e Transversais pela chapa número 1. Falando sobre a eleição para a nova diretoria da Rua Pedro Simo e Transversais, Gil Dias para a Rádio Sentinela.